meter, fazer grana. Fazer grana. Money, money, money. Fazer grana. Yeah. A meter, fazer grana, gastar, depois fazer grana de novo. A meter, fazer grana, levar pra casa e gastar com meu povo. Yeah. Hey. A meter, fazer grana, gastar, depois fazer grana de novo. Meter, fazer grana, levar pro bairro e gastar com meu povo. Hey. Eles dizem que eu sou jogado. Faço grana tipo um jogado. Mané gira tipo um tornado. Tornado, tornado. E eles dizem que eu sou jogado. Faço grana tipo um jogado. Mané gira tipo um tornado. Tornado, tornado. Yeah, yeah, yeah. Bens calçados de Nike na estrada, correndo atrás das notas de 100. Mano, nós nunca teve mesada. Temo foco que você não tem. Notas no bolso, gelo no corpo. Descansa um pouco, amanhã faz o dobro. E se não der pra ter luxo, eu quero conforto. Já é muito pra quem sempre teve pouco. Meu mano falou, não liga pra eles que esses manos são troll. É só focar, que é pra lucrar. Tipo um jogador e eu tô na cara do gol. Relaxadão no rolê pelo leme. Mente sempre intacta que não deve não tem. Caixadão, do lado bem. Perdi a noite só tentando ser alguém. Yeah, botei fé na minha caminhada. Nunca precisei pisar em ninguém. No shopping perseguido por guardas. Eu paguei só com notas de 100. Eu faço a grana pra dividir com quem tava lá. Pra quem não ganha e quer ver meu fim, só resta falhar. A meter, fazer grana, gastar, depois fazer grana de novo. A meter, fazer grana, levar pra casa e gastar com meu povo. A meter, fazer grana, gastar, depois fazer grana de novo. A meter, fazer grana, levar pro bairro e gastar com meu povo. Tá tomando de volta o que era nosso. Baby, quem foi que disse que tu não pode? Lembro quem disse que eu não ia dar em nada. Agora quer vir dizer que foi sorte. Quem me protege não dorme, não falta nada. Fora nem dentro de casa. Acende um shhh, acende nada. Porque a luz é nós e ninguém apaga. As contas paga, botei meu nome no mapa. Nós não perde nem empata. Fendi, Gucci, Dolce & Prada. Segurança olha pra nós. Só que hoje nós tá capada. Exalando algum perfume do caro. Bem vestido pra combinar com o carro. Calma que a nossa vitória não acaba. E aproveita que hoje eu tô calmo. Não enquadro pergunta se eu sou jogador. Deve ser pelo bolso lotado. Ringue da vida eu sou lutador. Cê quer vitória sem ter lutado. Deixa o garoto brincar. Hoje nós pode ser o que nós quiser. Claro que não custa nada sonhar. Em Deus, muita fé. Ganha reais, cada vez mais. Ganha reais e gastar com os reais. Ganha reais, cada vez mais. Ganha reais e gastar com os reais. A meter, fazer grana, gastar, depois fazer grana de novo. Cada vez mais. A meter, fazer grana, levar pra casa e gastar com meu povo. A meter, fazer grana, gastar, depois fazer grana de novo. A meter, fazer grana, levar pro bairro e gastar com meu povo. Eles dizem que eu sou jogado. Faço grana tipo um jogado. Mané gira tipo um tornado. Tornado, tornado. E eles dizem que eu sou jogado. Faço grana tipo um jogado. Mané gira tipo um tornado. Tornado, tornado.